todos aqueles que são líderes de ministério, líderes de ministério de louvor. Você é o líder do ministério de louvor na sua igreja. Eu peço que venham aqui à frente. Que estejam aqui à frente. Imaginando o que aconteceu com aqueles servos de Abraão. Três dias depois, Abraão imolou, ofereceu seu filho como sacrifício, imolou aquele cordeiro e retornou. Provavelmente mais três dias para retornar, e aqueles servos não devem ter entendido nada. O que que aconteceu ali? Mas aquele homem, ele pôde exercer a autoridade ministerial dele por causa do sacrifício. Aqueles servos, com certeza absoluta, passaram a temê-lo mais, a honrá-lo mais. É muito fácil um líder de louvor ser refutado, combatido, questionado, enfrentado, confrontado, sobretudo nos nossos dias, dias da igreja de Laodiceia, onde cada um quer ter a sua opinião. É muito fácil também nós, como líderes, nos defendermos. Isso continuamente vai gerando atritos e problemas nos ministérios de louvor das igrejas locais. O Senhor está levantando uma geração, não é uma geração que não tem problemas. Impossível pensar que vamos ter uma comunidade em que nenhum problema acontece. Mas é possível pensar numa comunidade onde tudo que vem a acontecer está na luz, e na luz mesmo é resolvido. Tudo o que é resolvido se torna um degrau para crescimento espiritual de todos, amadurecimento, fortalecimento, alianças. Somente aquele lugar onde isso não é possível, porque tem atividade demais, tem coisas demais para fazer, somente nesse lugar é que isso não se tornará realidade. Mas você, como líder, foi trazido pelo Senhor aqui para receber uma porção a mais de sabedoria e de revelação. A autoridade, ela é melhor do que o poder. O poder, ele pode ser simulado, a autoridade não. O poder faz com que quem está na liderança mande. A autoridade faz até com quem não está na liderança declare e seja ouvido e tenha a palavra de sabedoria. E seja o elemento de Deus, o servo, o profeta de Deus, mesmo que não tenha o cargo. Porque não importa ter o poder nas mãos, importa ter a autoridade que traz o poder do Eterno até nós. Levante as suas mãos, você que é ministro de louvor. Eu queria pedir aos pastores que aqui estão, aos diáconos, que novamente passassem ungindo esses irmãos. E mais do que ministrar uns aos outros, nós queremos fazer uma aliança aqui juntos, como líderes. Senhor, não falarei nada, não tomarei decisões, me calarei até que tenha orado o suficiente para ouvir a tua voz. Não precisarei reclamar, brigar, questionar, resistir, não, Senhor. Aqueles a quem o Senhor tem colocado comigo, a quem eu lidero, eles verão que eu sou um Abraão, um homem que sacrifica ao Senhor, um adorador, e eles emudecerão por causa da autoridade do Senhor que vem sobre aquele que sobe a montanha em obediência. Oh, Senhor. Levante as suas mãos e receba, declare isso. Eu estou recebendo porções de autoridade, de sabedoria, e eu selo isso nesta tarde, declarando: Senhor, me ajude a não tomar nenhuma atitude sem antes ter buscado intensamente no teu altar, sem antes ter sido revelado, ministrado pelo Senhor. A tua voz será algo normal lá na minha igreja, no meu ministério. E mesmo que entremos para resolver problemas, nós entraremos primeiro na tua presença. E a tua presença virá, e ela eliminará toda a necessidade de confrontos, de problemas, de atritos, de brigas, de discussões, de facções. Porque nós somos do teu reino. O teu reino, quem manda é o teu Espírito. E os frutos serão os frutos do Espírito: mansidão, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, fé, alegria no meio do teu povo, Senhor. Diga ao Senhor: partirá de mim, Senhor, atitudes de sabedoria. Se o teu líder está aqui à frente, estenda as mãos e ore por ele. A palavra do Senhor nos diz: devemos orar por aqueles que nos lideram, para que tenhamos vida tranquila. Ore pelo seu líder agora. Derrama sobre ele, Senhor, cada dia mais, Senhor. E você, líder que está aqui, diga: Senhor, eu não abro mão de ser um líder que ouve a tua voz antes de qualquer atitude, antes de qualquer palavra. Eu quero ser hábil em levar povo que o Senhor colocou comigo ao quebrantamento na tua presença.